Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa semana eu coloquei um post ali no Facebook que eu gostaria de explicar mais detalhadamente. Esse post dizia o seguinte, que aproximadamente até as décadas de 60, mais ou menos 70 também, a vida, debate cultural no Brasil consistia de uma confluência de inumeráveis opiniões eruditas de várias fontes que se encontravam em órgãos de mídia, às vezes no rádio, às vezes em debates públicos, em teatros, etc., né? Ou em livros, em revistas de cultura. A partir daí, a atividade cultural inteirinha foi assambarcada pela universidade. E os canais de comunicação passaram a ser revistas técnicas, publicações de universidade, ou seja, chamada revista científica, que circulam só dentro, vamos dizer, do ambiente profissional. Então, isso quer dizer que a atividade cultural foi transfigurada numa atividade profissional, numa classe profissional. Tá certo? Ora, na situação anterior, as ideias, é claro, podiam contribuir para o prestígio ou desprestígio do indivíduo, mas perante um público muito amplo, tá certo? Cujas preferências não se consolidavam em decisões administrativas que pudessem elevar socialmente ou diminuir socialmente alguém. Mas na nova situação, tudo o que se faz tem consequências profissionais imediatas. Então, o simples número de artigos que você publicou entra no seu currículo e você tem lá, então, um argumento a favor da sua promoção profissional, a favor da liberação de verbas, etc., etc. Então, isso quer dizer que a atividade cultural inteirinha se tornou, primeiro, meio de conquista da hegemonia política por determinados partidos, que se controla a universidade, controla o meio profissional, então controla toda a produção cultural. O efeito mais imediato disso foi a total proibição do anticomunismo no meio universitário brasileiro. 100%. É por isso que eu fiquei meio irritado com o pessoal da Escola Sem Partido, que insiste no tema da doutrinação, que é uma coisa menor, tá certo? E às vezes até difícil de você identificar, e apaga o tema da supressão e da censura, do controle, que é o básico, evidentemente. Mas, veja, um partido comunista, por exemplo, atuando dentro de uma universidade, quanto por cento dos alunos ele espera ter como seus militantes? Digamos 10%, 5%, não mais do que isso. Ele não vai perder tempo doutrinando os outros. Os outros ele vai simplesmente controlar as ideias para que não cheguem aos ouvidos deles. Então, a censura é o principal e a doutrinação é o secundário. É isso. Mas pessoas que nunca estudaram o assunto, que nunca leram um único livro sobre o modo de proceder dos partidos comunistas, fazem projetos de lei e querem resolver o problema na base desses palpites infantis, sem sequer ter feito uma pesquisa a respeito. Eu mesmo promovi, estou promovendo uma pesquisa sobre isso aí. Quantas teses anticomunistas foram aceitas nesta universidade, naquela universidade? Naquela? A resposta não, nem precisa fazer a pesquisa, estou fazendo só para ter a prova, mas a resposta é nenhuma. Nenhuma nunca. Né? Se você pensar assim, quantos autores anticomunistas foram citados? Muito, só aqueles que tinham um prestígio tão grande que não dá para desaparecer com eles, como, por exemplo, o Gilberto Freire. Mas o Gilberto Freire não era tão anticomunista assim. Ele não era um não comunista, no máximo, tá certo? Também autores que alcançaram prestígio na mídia, como o Paulo Francis ou o Roberto Campos, você não tinha como ocultá-los mais. Mas nas universidades eram ocultados, não se estudava isso aí. Eu me lembro até quando, no centenário do Gilberto Freire, a USP fez um arremedo de homenagem ao Gilberto Freire, depois de ter escondido o nome dele por 30 ou 40 anos, né? E daí fizeram uma sessão ridícula, na qual um sujeitinho ridículo, chamado Carlos Guilherme Mota, chegou lá e reconheceu, não, o Gilberto Freire era um sociólogo quase tão bom quanto o Florestan Fernandes. O que eu penso do Florestan Fernandes? Eu penso aquilo que dizia o Alberto Guerreiro Ramos. O problema do Florestan é simples, ele é burro. Isto é o máximo que se pode dizer do Florestan, cuja obra consistiu apenas em dar feição de ciência social a uma ordem de Stalin, que era a ordem de dar teor de luta de classes a qualquer conflito racial. qualquer conflito racial ou nacional ou cultural, etc, etc. O homem fez isso e nisso consistiu a sua obra científica, que até hoje é bajulada por tipos como esse Carlos Guilherme Mota. Aliás, falando nisso, outro dia saiu na revista Época uma declaração seguinte: ah, o Olavo disse que admira vários caras da esquerda, mas um deles não retribui. E esse um era o Carlos Guilherme Mota. Eu nunca disse que admirava o Carlos Guilherme Mota, disse apenas que ele não era tão mal, porque ele pelo menos aceitava a discussão. Embora seja mais comunista do que Lênin, pelo menos aceitava a discussão. Mas mesmo isso, eu vi que é falso. Pelo seguinte, o Carlos Guilherme Mota faz uma declaração do seguinte teor: ah, eu não li a obra deste cara, mas... Daí começa a dar palpite contra a obra que ele não leu, da qual ele se informou através de declarações que ele leu nas posts do Carlos e Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, isso aí já é uma coisa absolutamente ridícula, isso é para, vamos dizer, merece que um cara desse seja jogado fora da instituição universitária, mas o negócio é pior ainda, porque ele faz de conta que não leu. Mas olha aqui, Carlos Guilherme Mota, você já esqueceu, mas não, eu não esqueci, que no dia 13 de maio de 1997, a Fundação Joaquim Nabuco fez uma sessão em homenagem ao meu livro, O Imbecil Coletivo, e você estava lá prestando homenagem. E agora se faz de superior àquilo que... Foi eu que fui prestar homenagem a você? Nunca te prestei homenagem, nem sequer te elogiei. Eu reconheci apenas que você tinha alguma disposição de discutir, mas eu vejo que você tem a discussão de mentir e de fingir. Você é especialista em dropping names, se fazer de importante, mas você é um nada, nada, nada, nada. Um dia eu vou pegar o seu livro, Ideologia da Cultura Brasileira, e daí você vai ver o que é bom para a tosse. Um dia eu vou analisar aquela porcaria aqui e vou mostrar que as influências principais que determinaram o curso ideológico do Brasil, você desconhece. Você leu um montão de livros, só que é o seguinte, você só leu o que interessa para aquela tua turminha. Não é isso? O que não interessa, o que pode fazer mal para eles, você nem lê. Você não quer saber. Por exemplo, a influência fascista na política econômica da esquerda brasileira. A política econômica da esquerda brasileira, incluindo assim, do Partido Comunista até o Celso Furtado, foi todinha de fonte fascista, todinha, 100%. Hã? Você não sabe disso. Hã? Nunca soube. Se eu te falar o nome do cara que inventou a teoria fascista que os caras seguiram, você nem sabe. Eu digo para você agora, Enrico Corradini, vai correr na enciclopédia para ver se você acha. Você nunca ouviu falar disso. Também acho que você nunca ouviu falar do Mihai Manuilescu, que foi o mestre do Celso Furtado, autor da teoria do protecionismo. O Brasil chegou a ter indústria por quê? Porque o Roberto Simonsen leu o livro do Mihai Manuilescu, que tinha sido ministro da economia na Romênia fascista, e mandou traduzir, ficou impressionado, mandou traduzir, levou para o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas lançou uma série de leis protecionistas que permitiram então a emergência da indústria no Brasil. O Getúlio Vargas, que até hoje é celebrado pela esquerda como grande herói nacional, inspiração 100% fascista. Quer dizer, não era fascista só no sentido estético, de que ah, ele gostava, tinha simpatia pelo eixo, não. Era um fascismo substantivo, de ordem econômica. Mihai Manuilescu foi um grande economista romeno, fascista e anticomunista. Os comunistas tinham tanta raiva dele que mandaram fuzilá-lo depois dele estar morto. Ele foi fuzilado em efígie depois de morto. E ele, enquanto estava na cadeia, ele gostava tanto da Romênia, era tão patriota, que ele fez um plano econômico para o governo comunista da Romênia. Ele também fez um plano econômico para o Brasil, evidentemente. Na época que eu estava na Romênia, era o centenário do Manuilescu, e houve uma homenagem a ele no Banco Central da Romênia. Inclusive, fiquei muito impressionado com a qualidade da cultura dos diretores do banco. E o Celso Furtado foi convidado, ele não pôde ir, mandou lá um bilhetinho, né? Mas um pouco tirando da seringa, sabe? Não queria se comprometer muito com o nome do mestre. Então, dando um exemplo maravilhoso de gratidão, né? É que isso aí é mais ou menos como o então ministro da Relações Exteriores da Romênia, Andrei Pleșu, me contava a respeito do Mircea Eliade. Né? Mircea Eliade dizia o seguinte: você leia todos os livros do René Guénon, mas não cite jamais, né? Para não se queimar. Isto é um tipo, ambiente universitário é isto. É só isto, é só coisa de como é que se diz, competição de grupinho, luta para a conquista de verbas, né? E criação, formação da hegemonia cultural. Então, a absorção da atividade cultural brasileira pela universidade foi um desastre. Por exemplo, se você pegar assim, eu fiz a lista dos... Quem eram os articulistas de mídia quando eu era jovem? E dei a lista. 40 pessoas absolutamente notáveis. Hoje você tem só mediocridade. Você tem o Marco Antônio Vio, você tem o Rodrigo Cocô. O que, que é isto? Quer dizer, uma coisa, se chamar de decadência, isso é um eufemismo. Isso é decadência, é total destruição. Isso é degradação total, isso é a prostituição da cultura. Tá certo? E... justamente por causa disso, os assuntos sérios do país não podem ser discutidos, mas não tem como discutir. Como é que eu vou discutir com o Alexandre Frutta? Ou com o Kim Catacoquinho? Ou com o Marco Antônio Vio? Ou com o Rodrigo Cocô? Não dá, porra. Hein? Dá para eu discutir com aqueles caras daquela época. Aliás, se você pensar bem, se você for ver o meu currículo, você vai ver que minhas obras sempre foram elogiadas pelos maiores escritores daquela época. Só que esses escritores não são conhecidos mais, o pessoal já esqueceu. Eu falo José Montelo, os caras nunca leram. Eu falo Roberto Salles, os caras nunca leram. Né? Bom, Jorge Amado ainda lembra um pouco, mas não leem. Né? Então, eu digo, olha, no Brasil de hoje é o seguinte, o sujeito quer saber da obra do outro, ele vai ver as citações no currículo Lattes. Esse imbecil desse Christian Dunker, que o pessoal chama de Christian Dunker, com muita razão, né? Ele diz, ah, mas esse cara eu fui lá ver, não tem citações. Não tem citações na revista acadêmica. Claro, eu não sou um cara do meio acadêmico, por que eu vou publicar na revista deles? Eu publico em livro, publico na imprensa geral, publico em revista de cultura do Brasil e do exterior. E, evidentemente, eu não tenho nenhum currículo Lattes. Por que eu vou fazer currículo Lattes se eu não sou da profissão, meu Deus do céu? É? Eu sou um escritor independente, eu não tenho por que fazer um currículo para os meus colegas universitários me julgarem, me darem verba, me darem emprego. Então... o cara mostra simplesmente que ele não sabe a distinção entre a vida cultural geral e a vida do meio profissional dele. Ele não distingue uma coisa da outra. Ele só sabe o que se passa no meio profissional. E não sabe como era antes e como é normalmente nos outros países. Porque aqui nos Estados Unidos também, claro, a universidade assambarcou um bocado, mas não tudo. Você ainda tem a vida cultural geral, você ainda tem a discussão pública entre intelectuais. O intelectual público... tem aquele Russell Jacob, né, os últimos intelectuais, que ele fala da destruição da figura do intelectual público, que estava sumindo e entrando para dentro da universidade. E falando então só com o seu grupinho, tá certo? E com os donos das verbas de departamento. Tá certo? Mas esse processo aqui foi detido. A vida intelectual aqui voltou. Hoje você tem, né, inumeráveis intelectuais públicos que volta, tanto na direita quanto na esquerda, a discussão voltou ao normal aqui. Mas no Brasil, não. Fechou, foi para dentro da universidade. E agora você pega um professor da universidade, ele não sabe que existe vida cultural fora da universidade. Ele não sabe. Ele ouve falar do Olavo de Carvalho, aonde ele vai buscar? Ele vai buscar os livros do Olavo de Carvalho? Não. Ele vai buscar referências do cara no currículo Lattes e não encontra. Ele diz, esse cara não é ninguém. Agora, quer saber como é o... do Christian Dunker, que eu posso falar até, ele faz mais imputações criminais a mim, que não quero comentar hoje. Isso não é o nosso assunto. Mas ele diz o seguinte, o cara sempre se fazendo importante, ele diz aqui, que a sua obra não tem relevância e que a sua obra tem erros técnicos. Por exemplo, dizer que a escola de Frankfurt valoriza, incentiva a erotização incestuosa entre mãe e filho. Isso está errado, rapaz. Vá lá e me mostra no texto onde é que Adorno falou isso, onde é que Horkheimer falou isso, onde é que Benjamin falou isso. E, relevante, pois desafiou a mostrar onde a escola de Frankfurt valoriza ou incentiva a erotização incestuosa entre mãe e filho. Desafio você, mas em vez de me responder, seu vacilão, você vai para a justiça. Estamos na quinta série, rapaz. Né? Que eu pisei no seu pé e você vai falar com a professora? Isso aqui saiu aqui faz uma semana ou duas. Ele diz, de fato, no tempo do Haddad, que o Haddad era candidato, eu mencionei um livro dele, onde ele comenta textos da Escola de Frankfurt, e falei lá que a Escola de Frankfurt valorizava a erotização das relações entre mãe e filho. Ele ficou louco, disse que não era nada disso. E, bom, e me desafiou a provar. Eu provei. está lá o texto de outubro de 2018, né? Toda a explicação. E ele disse que eu fugi do debate, você fugiu do debate, rapaz. Né? Eu já respondi e você, não tendo o que objetar, o que ele ficou quietinho. E agora, que espero que todo mundo esqueceu, disse que eu fugi do debate. Não, foi você que fugiu. O debate foi em 2018, outubro de 2018. Está lá, você pode procurar no meu YouTube. Está lá um negócio, chama-se Globo. O título fala da Globo, mas o assunto da metade do vídeo para dentro é você. Eu analisando ali um texto do livro Autoridade e Família, do Max Horkheimer, onde mostra que está claríssimo, né, a defesa da erotização entre mãe e filho. É claro que Max Horkheimer não é um propagandista do comunismo, ele não sai dizendo, ah, mamães, vamos comer os filhinhos. Não vai fazer isso, pô. Né? Ele é um homem, vamos dizer, um cientista social, e ele vai falar na linguagem de cientista social, que não é para analfabetos como você, Dunker. Não é mesmo. Você tem que aprender a ler livro de sociologia, que você não sabe. Nem de psicologia você sabe. Né? Agora, eu vou já demonstrei isso aí em outubro de 2018. Não vou demonstrar de novo aqui mais rapidamente. Olha aqui o texto do Horkheimer. A mulher não só exerce, dessa forma direta, uma função fortalecedora da autoridade, mas também toda a sua posição dentro da família unicelular tem necessariamente como consequência um aprisionamento de importantes energias psíquicas que poderiam beneficiar a reestruturação ativa do mundo. Ou seja, a função da mãe na família cria um aprisionamento de energias psíquicas que poderiam ser utilizadas para o melhoramento do mundo, mas ela não deixa, por causa da sua função. Que função é essa? Vamos ver. A monogamia na sociedade masculina burguesa pressupõe a desvalorização do prazer oriundo da mera sensualidade. Então, quer dizer, desvalorizando o prazer oriundo da mera sensualidade, você está aprisionando energias preciosas que poderiam ser liberadas para o melhoramento do mundo. Por isso, preste atenção, por isso não só a vida sexual dos esposos é envolto em mistério perante as crianças, ou seja, papai e mamãe não deixam você ver eles trepando, que coisa, né? Mas, de todo, atenção, de todo o carinho dispensado à mãe pelo filho, tem de ser banido estritamente qualquer elemento sensual. Viram a monstruosidade da família burguesa? Ela não deixa as crianças verem papai e mamãe trepando, e entre mamãe e filhinho não pode haver um elemento sensual, quer dizer, ela não pode mexer no peru do menino, ele não pode mexer na bucetinha da mãe, e assim por diante. É isso que o sujeito está dizendo. Só um analfabeto como você, o Dunker, não percebe o que ele está dizendo. Claro que ele está dizendo de uma maneira, quer dizer, sociologicamente elegante. Né? Ele não está usando os termos banais nos quais eu estou traduzindo. A forçosa distinção entre a entrega idealista e o desejo sexual, entre o afeto etéreo e a paixão terrena, constitui uma raiz psíquica na existência cindida por contradições. Existência cindida por contradições é o termo clássico dos marxistas, a existência burguesa. A existência no mundo burguês é cindida por contradições, que o socialismo, teoricamente, viria, então, a resolver. Não deixa de ser interessante saber que um colega do Horkheimer na escola de Frankfurt, Wilhelm Reich, né, dizia que o socialismo era uma das consequências dessa cisão, né, burguesa entre as energias psíquicas, e que no socialismo não haveria mais essa doença que ele ia considerar uma doença, que era o homossexualismo. Via de regra, o indivíduo considera perdido para sempre o uso de uma parte das suas forças psíquicas. Quer dizer, neste ambiente cindido, onde você não tem acesso à vida sexual de papai e mamãe e não tem acesso à troca de carícias eróticas com a sua mãe, você está cindido, né, e considera perdido para sempre o uso de uma parte das suas forças psíquicas. A razão e o prazer neles são restringidos. Ou seja, não haver carícias eróticas entre mãe e filho prejudica a razão, diminui o uso da razão. Olha aqui, Dunker, você é um analfabeto, você não sabe ler, você não tem capacidade para lecionar coisa nenhuma, tá certo? E por isso mesmo você tem que apelar a esse tipo de truque, derrotado num debate de 2018, espera passar o tempo e depois faz questão. começa a fingir que fui eu que fugi do debate. Você é um charlatão, você é um vigarista, né? Além do analfabeto. Preciso repetir, mas não, é difícil entender isso aqui? Né? Ele não está fazendo propaganda, ele está fazendo uma defesa científica, no entender dele. Quer dizer que a supressão do elemento erótico entre mãe e filho, né, destrói até o uso da razão no coitado do menino. A razão e o prazer vão embora. Agora, será que foi isso que destruiu a sua razão, Dunker? É? Não deixar você bolinar a mamãe e você perder o uso da razão? Será que foi isso? É? Palhaço. Muito bem. Então, outro dia eu estava vendo um programa dessa menina, chama-se Débora Barbosa. Vocês já deram entrevista. Ela faz um programa nos vídeos, né? E ela está na Inglaterra estudando, do ponto de vista histórico, o serviço de inteligência e organizações secretas, sociedades secretas, etc, etc, etc. Ora, no Brasil, o único sujeito que estuda, só tem três tipos de pessoas que estudam isso. O sujeito que é representante de alguma sociedade secreta ou serviço de inteligência exterior, então ele está trabalhando para isto. O representante da ciência estabelecida, que acha que tudo isso é palhaçada, isso é a teoria da conspiração, etc, etc. E o terceiro tipo é eu. Só eu estudei esta coisa, sem ser representando uma sociedade secreta, nem porta-voz da negação da existência de tudo isto. E, evidentemente, eu aprendi que o uso do termo teoria da conspiração é um dos instrumentos principais para você esconder certas realidades. Eu sugiro que vocês assistam os vídeos dessa menina, porque ela está fazendo uma coisa que eu também fiz. Só que isto foi um elemento do meu trabalho. E dela é o assunto básico dela, né? Então, evidentemente, ela está dando milhões de informações que eu não tive nem tempo de dar, nem oportunidade, mas que são muito importantes. E, por exemplo, um dos últimos vídeos, ela fez assim, é a operação de você esculhambar a verdade através de gracejos, piadas, etc, etc, e fazer isso de tão maneira tão repetida que as pessoas ficam com vergonha de averiguar se aquilo existe ou não. Por exemplo, eu vi toda essa discussão sobre o negócio da Terra plana, o número de pessoas que dizem, não, mas isso não se deve nem discutir, não se deve nem levantar a pergunta. Ele levantou, você já é imbecil. Falou, como? Hã? Eu sou um ignorante de Terra plana, nunca tinha ouvido falar desse negócio. Eu vi lá um videozinho sobre Terra plana, falei, eu quero saber que porcaria é essa, porra. Ah, mas não pode. É sinal de que eu sou um louco. Hã? Então, tem pessoas que, de fato, acham que eu sou louco. Um deles foi o Alexandre Frutta. Ele disse, no tempo que ele era crítico da esquerda, ele era até inteligente, mas agora acho que ficou louco. Digo, olha, o Alexandre Frutta, você sabe que a profissão dele, a experiência intelectual dele é mostrar pinto e bunda. Por isso que ele fez a sua vida inteira. Nunca estudou nada, nunca leu livro nenhum sobre isso aí, mas agora já tem, né, a sua opinião. Então, em primeiro lugar, eu nunca fui crítico da esquerda, eu fui um analista da esquerda. Crítico da esquerda é o Kim Kataquinho. Crítico da esquerda é o Rodrigo Cocô, né? Homônimo do meu secretário aqui. Né? Tem um monte de críticos da esquerda. Xingam a esquerda, falam mal. Nunca perdi meu tempo fazendo isso. Eu estou descrevendo o modus operandi da esquerda de tal modo que tipos como Kim Kataquinho ou Alexandre Frutta jamais chegariam a entender na vida dele 10 vidas que eles vivessem. Né? Então, por exemplo, eu explicar para eles, olha, esquerdismo, comunismo, não é uma ideologia, meu filho. Existem 40, 50, 60 ideologias comunistas diferentes. Eles trocam de ideologia como trocam de camisinha depois de ferrar com a gente. Né? Então, ideologia é um elemento, né, dentro de uma estratégia. Não dá para você entender ideologia fora da estratégia, nem estratégia sem ideologia. Essa é uma das inumeráveis coisas que eu expliquei. Tem todo o modus operandi da esquerda mundial. Olha, a minha série de livros, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, tem 10 volumes. Cada livro ali tem 300, 400 páginas. Quem leu isso aí para conhecer? Ah, o Olavo, crítico da esquerda. Você conhece a minha atividade de analista da esquerda? Claro que não conhece. Se você leu três desses artiguinhos, é muito. E fica aí dando palpite. Ora, eu nunca empreendi um combate contra a esquerda. O combate contra a esquerda é de vocês. Eu estou aqui como o Max Horkheimer não estava fazendo propaganda do incesto, mas estava fundamentando cientificamente, de acordo com o entender dele, eu também estou fundamentando cientificamente o meu entendimento da esquerda. Né? A atividade propagandística cabe a vocês, meu filho. E vocês se dedicaram a ela e até ganharam alguma coisa com isso, ganharam mandato de deputado, de senador, de vereador, né? Cargos públicos, muito dinheiro. É vocês que têm que fazer isso. Eu nunca me dediquei a isso, eu tenho mais o que fazer. Outra coisa, a análise da esquerda representa, vamos dizer, no máximo, um décimo da minha obra. Você leu o que eu escrevi sobre Maquiavel, você leu o que eu escrevi sobre Descartes, você leu o que eu escrevi sobre Kant, você leu o que eu escrevi sobre Aristóteles, tudo isso aí é o quê? A crítica da esquerda? É? Você leu o que eu escrevi, por exemplo, minha teoria da tripla intuição, intuicionismo radical, né? A teoria das 12 camadas da personalidade. Você não leu nada disso, você não sabe nada disso. Você sabe da minha obra como o Carlos Guilherme Mota, ele sabe através das opiniões do Carlos Eduardo Bolsonaro e sair dando palpite. Quem não pensa que esses caras são charlatães, são vigaristas, meu Deus do céu? São pessoas que não merecem sequer uma resposta da minha parte. É? Pegar um sujeito desse e mandar tomar no cu, para mim, olha, é uma caridade da minha parte. Eu só faço isso por caridade, porque não merece nem isso. E a Universidade Brasileira é inteirinha composta de gente assim, porra. Eles só pensam em hegemonia, verbas e dropping names. É só isto. Ou seja, a universidade matou a vida cultural no Brasil. Acompanhe, por exemplo, a história da nossa crítica literária. Vira os grandes críticos literários que nós tínhamos até os anos 70. Daí, a universidade tomou conta. E agora não existe mais crítico literário. Existem professores de teoria literária, professores de, sei lá, de estética da recepção e essas coisas todas, que falam só uns com os outros. E eles falam uns com os outros para quê? Para ganhar citações e ter mais elementos curriculares que justifiquem aumento de salário, que justifique um ano sabático, que justifique a promoção, que justifique um doutoramento. É para isso que serve. Virou tudo picaretagem, gente. Né? Antigamente, o sujeito que colocava suas ideias na imprensa cultural, ele estava se expondo ao público inteiro. Ele não tinha como manipular esse público para arrancar a verba dele. Né? Por exemplo, quando você lia um artigo do Álvaro Lins, quem lia o Álvaro Lins? Todo mundo que comprasse aquele jornal, o jornal estava lá. O artigo estava lá. Quem comprava o Estadão tinha o suplemento literário. Né? Quem tinha acesso a isso? O público do Estadão inteirinho. Você não tinha como manipular isso. Oh, me dá uma verba aí. Não tinha isso. Agora que o negócio fechou e só é discutido dentro da universidade, tudo virou gazua. Tá? É gazua para arrebentar cofre. E você entende por que a alta cultura acabou no Brasil? Você pega a lista que eu botei lá dos grandes articulistas que tinha nos anos 60, 70 e vê o que tem hoje. Né? Você compara. Ah, tem aqui o Otto Lara Resende e aqui tem o Rodrigo Bocô. Hã? Ou tem, sei lá, tinha o Júlio Mesquita Filho, o Vilas Boas Corrêa, e daí tem o Marco Antônio Vil. São pessoas que não sabem escrever, não sabem ler. São analfabetos funcionais mesmo. Eu não uso esses termos. Eu não uso termos científicos como insulto. Eu uso como termos científicos. Portanto, se eu digo que o sujeito é analfabeto funcional, é porque eu estudei o modo de ler dele e sei que ele é um analfabeto funcional mesmo. Como afirmo aqui categoricamente, seu Christian Dunker é um analfabeto funcional. Só dá este paragrafinho para ele, você já vê que ele não entende nada. E muito menos entende do que eu escrevi. E o seu Carlos Guilherme Mota é outro também. Eu não sei se ele é um analfabeto funcional ou se ele finge ser. Esse eu não sei, porque burro, burro totalmente ele não era. Né? Então, é isso que está acontecendo no Brasil, gente. Não há nada mais grave do que isso. O pessoal, mas nós precisamos fazer a reforma da Previdência, nós precisamos fazer isso, nós precisamos acabar com o crime. Fala, vocês não vão fazer nada disto. Por quê? Porque quem faz a elite mandante atual é a mídia, e quem faz a elite mandante do futuro é a universidade. Portanto, quem manda, né, é a mídia e a universidade. Não é o presidente da República, não são os ministros, né, não é o Congresso. O Congresso é feito pela mídia, às vezes não entenderam ainda. Não porque a mídia faz o povo votar neles, não, não é assim. A mídia faz a cabeça deles, né, e a universidade já fez. Eles chegaram com a cabeça feita pela universidade, e em seguida vem a mídia e reforça aquilo. Isso não vai mudar nunca. Esse pessoal, essa elite, é menos de 1% do país. Mas eles mandam. E eles precisam do apoio do eleitorado? Não, pouco importa quem votou em você. É? Esses caras tipo Alexandre Fruta e Kim Catacoquinho não foram eleitos pelo pessoal do Bolsonaro? 100%. Chegaram lá, já se venderam para o lado contrário. Não sei se venderam, foi por dinheiro, se pressão psicológica. Você acha que um Kim Catacoquinho, um sujeito que tem 5 anos de idade, chegou lá de fralda, né, você acha que ele é capaz de resistir àquela raposa velha, Kim, Renan Caralheiros e outros? Né? Não dá. Os caras faziam ele de idiota em 5 minutos. O Alexandre Futa chegou lá, que é um grandão, tal, daí já chega um espertalhão, oh, nós temos que ir para a China para salvar a economia brasileira com o dinheiro chinês. Ele, oba, vamos lá. Ele lá sabe o que se passa na China. Quer dizer, não, agora a China é socialismo light. Eu digo, que você está louco? Você já viu a matança de cristão na China? Ela nunca parou. Você já viu que esse presidente da China, ele fez lá um decreto que permite que ele possa ser reeleito pelo resto da vida? E ele vai ser reeleito, ele nunca vai sair, ele vai ficar lá 40, 50 anos até morrer. Vocês não perceberam que é isso a China? A China é a nação mais assassina de cristão que tem no mundo. Vocês querem vender o quê? Vender frango para assassino de cristão só? China e países islâmicos? O que é isso? Você acha que esse problema moral do comércio com a China passou pela cabeça dessa gente? Não, porque eles são dinheiristas. Eles só acreditam em dinheiro. O resto para eles é o quê? É ideologia. É? Inclusive nossos generais. Não, aqui nós somos moderados, nós só pensamos em coisa pragmática, e daí vem com conversa ideológica. O cara não sabe que esta supressão da ideologia é uma ideologia. Isto é o positivismo, que domina a cabeça das nossas Forças Armadas desde o século XIX. O cara não sabe o que é uma ideologia, não sabe que ele está repetindo uma ideologia, não sabe o que é uma ideologia, e vem dando palpite. E se eu digo que ele está errado, ah, então eu estou destruindo as Forças Armadas. Eu estou dividindo o Brasil. Né? Quer dizer, o Olavo combinou lá com o pessoal da CIA, ou do Mossad, para quebrar o Brasil em dois, destruir as nossas Forças Armadas. Quer dizer, mas que é isso? Que conversa de criança é esta porra? Né? É claro que eu tenho minha influência, mas qual é a minha influência? Eu vivo tramando com grupinhos aqui e ali? Não, minha influência é de escritor, meu Deus do céu. É uma influência mais poderosa do que de qualquer grupo político. Sim, é verdade. Mas é influência cultural? Não é trama política, gente. Hã? Eu não estou fazendo propaganda de nada, nem propondo medidas. Eu analiso as coisas e daí as pessoas tomam as suas decisões e fazem o que elas acham que devem fazer. Claro que é uma influência poderosa, mas também a influência não consiste em nomear ministro, seus palhaços. Eu falei, eu só nomeei ministro porque o homem indicou para ser ministro de educação, eu rejeitei. Por uma questão de educação, eu sugeri 2 pessoas para ele, que aliás uma não deu certo. É? E os caras acham que eu é que quero nomear ministro? Eu estou louco para botar os ministros, para botar os meus alunos lá para trabalhar. Quando eu pedi, pelo amor de Deus, que largasse empregos públicos, para não perder tempo com isso, porque eu sempre achei que nós precisávamos de 30 anos, pelo menos, para reconstruir a alta cultura no Brasil, e daí talvez desse para aparecer uma classe política nova, mas nós não tivemos tempo. Então apareceu, de repente, uma classe política improvisada, cheia de Alexandres Frutas e 15 catacoquinhos, né? Cheia de picaretinha, né? Que se vende para o outro lado com uma facilidade impressionante. É inevitável. Nós formamos a classe intelectual que precisava? Não, nós formamos uma parte dela, formamos 10% dela. Se eu fizer uma lista dos meus alunos que fizeram trabalhos importantes em várias áreas da cultura, digo, bom, é 10% do que precisa. Isso nós fizemos. Né? E eles estão aí, estão agindo, fazendo coisas bonitas, que eu estou muito orgulhoso deles. Mas faltou os outros 90%. E depois desses 90%, daí precisava formar a classe política. Não formamos classe política nenhuma, então começou a aparecer politiquinho improvisado, meu Deus do céu, que não entende absolutamente nada de coisa nenhuma. Aprendeu meia dúzia de frases comigo, sai repetindo e daí se fazendo de superior. Esse Kim Catacoquinho é isso. Pegou meia dúzia de frases do Olavo, repete e acha que é o gostosão. Gente, com esse tipo de gente vigarista, onde vocês esperam levar o país? Você acha que essa gente vai salvar o país? É? Esses caras são um perigo para o nosso presidente. Um perigo. Talvez das mesmas proporções do Foro de São Paulo. Ele vai precisar vencer essa esquerda e vai vencer esse tipo de falso aliado, que está cheio. Vocês viram o que aconteceu com o negócio do decreto das armas. Vocês não viram, não? Foi a esquerda que acabou com ele? Não. Foi gente desse tipo. E vai continuar acontecendo isso. Há coisas, meu filho, que não pode, você não pode apressar. Né? A verdade é filho do tempo, dizia Santo Tomás de Aquino. E tudo no mundo exige paciência. Tudo que é sério, que é para ser feito realmente, não é só blá blá blá, exige tempo, paciência e muito esforço. Agora, o pessoal quer resolver rapidinho. Fala, bom, rapidinho dá para você se ferrar, isso você vai conseguir. Isso sempre dá para fazer rápido. E é o que está acontecendo. Tem, claro que tem gente tá trabalhando, está tentando fazer coisa boa. O Paulo Guedes está tentando fazer coisa boa, o Moro está tentando fazer coisa boa, né? O Ernesto Araújo está tentando fazer coisa boa e fez. Né? Tem muita gente trabalhando para valer. Mas tem muito palpiteiro, palpiteiro inculto. Né? Olha, meu Deus. Num país onde o general Mourão é considerado um homem culto, está tudo acabado, pô. Eles não sabem o que é um homem culto. Olha, a pior das incapacidades é o sujeito não ser capaz de medir a própria incapacidade. Não é capaz de se comparar com o outro. Não é isso? Então, isso aí é a síndrome de Dunning-Kruger. O sujeito não conhece. Olha, eu vivo insistindo o seguinte, que em qualquer ordem de estudo, a coisa mais importante chama-se mapa da ignorância. O que é mapa da ignorância? É o seguinte: o que eu precisaria saber para entender aquilo que eu já sei? E você fazer a lista do que falta saber e você ir atrás. Esses caras nunca fazem isso. Eles sabem um pouquinho, eles já sabem tudo, né? E, sobretudo, quando a pessoa fala com voz impostada, você fez isso, você é vigarista. Vocês ainda não aprenderam, não? Fala muito bonito, fala muito polido, com voz impostada. É vigarista, meu Deus do céu! Pessoas sérias falam para vocês, para o público, com o mesmo tom que eles falam em casa. Eles não viram outra pessoa, não vestem o jaleco de professor para falar, não vestem a sua farda para fazer bonito. Não, isso é coisa de palhaço, gente. É? Você veja os grandes presidentes americanos, excelentes oradores, né? Fazendo um discurso cheio de piada, né? Como se estivesse falando com seus parentes. Agora, no Brasil, não, está tudo, né? Empolado, cheio de pose, né? E sempre querendo parecer moderado e polido. Eu falar polidamente com um Dunker ou com o Carlos Guilherme Mota é um favor que eles não merecem. Nem xingá-los, eles não merecem nem que eu os xingue, merece que eu os ignore. Eu estou falando essas coisas para não dizer, né? Às vezes a pessoa fala, não, você deve negar a resposta. Não, eu não nego a resposta para ninguém. No mínimo, a gente manda para aquele lugar. Mas deixar o cara sem a resposta, não, não sou tão mal assim. Então, gente, nós temos que acordar e pensar seriamente. Seguinte, nós ainda estamos formando uma elite cultural no Brasil e temos que completar isto. Isso não quer dizer que você vai se ausentar de política nem nada. Quer dizer, em primeiro lugar, que você vai usar os conceitos de ciência política, de sociologia, de psicologia, não como xingamentos, mas como ferramentas descritivas. Tem alguém na direita que faça isso? É só eu. Talvez dois ou três alunos meus. Também, veja, pessoas que acham que conhecem o pensamento do outro porque leram posts do Facebook, essas pessoas têm que ser expulsas da atividade universitária imediatamente. Porque a primeira coisa na atividade universitária é assim, é a certeza das fontes. Você diz que o sujeito... Ah, você diz que o fulano afirmou tal coisa, aonde que ele diz? Está aqui, ó, no livro Autoridade e Família. O texto é do Horkheimer, não é meu. É. Ah, você acha que o Olavo disse tal coisa? Vai procurar no livro dele. Não no Facebook, porque Facebook, sabe, você escreve depressa, com imprecisão. Você pode ter uma ideia da opinião do cara, mas não é uma coisa certa. É. Você, para entender o que ele disse ali, você precisa ler os livros primeiro, os artigos primeiro, e depois... Aí você entende os posts do Facebook em função do que foi explicado de maneira mais detalhada e mais profunda em outro lugar, e não tomando o post do Facebook como se fosse ele próprio a fonte. É? Como é que um historiador, um cara que diz que é historiador, não sabe disso? Ou então ele só sabe quando lhe convém. Deixou de convir, ele não sabe mais, como o Carlos Guilherme Mota. Está aqui o Carlos Guilherme Mota. Seu nome está nas atas lá da Fundação Joaquim Nabuco. Você puxando o meu saco lá e agora fazendo de conta que nem me conhece. Tá? Então, isto aí é pose. Isto aí é afetação. Isto aí é para pessoas fracas, pessoas sem caráter, pessoas que não é homem, tá entendendo? E se faz de importante para bancar o gostosão na frente dos outros. Isso é coisa de menino. É menino de escola. Tá? Ou menina de escola. Que é o que vocês são, tá bom? Então, hoje não tem pergunta. Até a semana que vem. Muito obrigado.